preciso e necessito. Te busco em momentos de dores e sorrisos. Estás comigo sempre que eu preciso, pois tu és o meu melhor amigo. A ti seja toda honra e toda glória. Remove minha pedra e me chama para fora. Quero sempre agradar sua vontade e seu querer. Eu quero poder viver a cada amanhecer. Se ontem tropecei no caminho que andei, eu mudo a trajetória obedecendo as suas leis. Louvado seja o grande nome do Senhor. Não desisto, não paro, persevero, sou gladiador. Pois foi o teu grande amor que me resgatou. Eu cometi pecados, diz aí quem nunca errou. Mas reconhecer o erro sim é sabedoria, é transformar a dor em ritmo e poesia. Não há outro nome acima do teu nome. Não há ninguém nos céus além de ti. Tu és exaltado, com ele irão morar. Preparado eu quero estar e eternamente vou louvar. Te louvo, te amo, te busco, te quero. Escrevo essa rima com o coração aberto. Eu sou grato pelo dom que o Senhor me deu. Em forma de gratidão sacrifico o meu eu. Senhor, tu és tudo que eu preciso e necessito. Te busco em momentos de dores e sorrisos. Eu tenho fé, valorizo minhas orações. Que o meu rap toque em muitos corações. Tu és meu refúgio e a minha salvação. Me proteja, me ilumine, me afaste da perdição. Procuro evoluir a cada rima e cada beat, pregando a paz e o amor pros manos que não resiste. E vai vivendo sem fé no Criador e cai. Levante e glorifique ao Senhor. Não há outro nome acima do